Bom, meu bravo Victor Tango, como me chamar de pulo? Boa, senhor, vamos estabilizar os informes. Confirma que não foi entendido pelo controle? Estamos subindo ainda, já vamos embora. Sente. Bravo Victor Tango, informe diretamente ao centro na frequência 12685, alterno 12545. Na espera 2-1-8, decimal 9-5, bom voo. Na espera 18-9-5, obrigado. Por 9-2-1-1. Chama agora o centro Recife na frequência 125-1, alterno 133-95. 387 para o táxi a bordo 225 alterna com FIS com 3 horas e 50. Pouso da TR da Azul ali, mantém pressão a zero. Ativa após a passagem da TR, mantém a zero. O 0 no 5, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera do Rio, no noite, decimal 9, 5, com gol. Índia Alfa, ponto de espera. 895. Saiu 2231, segue o Airbus Tatã, no ponto de espera, ponto Torre 1895. Seguindo, tá, ponto de espera 2715 no solo 28, libere via eco, solo no 21 no decimal 1. Corrigindo, 121 no decimal 9. 1219, azul 2715, obrigado, boa noite. Chuner 9183, decolagem autorizada, pistão no 0, vento 1970 graus, 39. Decolagem autorizada, pistão no 0, chuner 9183. Sétimo 5, táxi via Alfa Kilo Pat 3. Alfa Kilo Pat 3. O 27. Salvador da 3897, com espera pronto. São 3897, ali mantém o sinal zero. Ali mantém o zero, tem 3897. Chuner 9183, decolado 30, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, senhorita. Chuner 9183. 12 Salvador, muito boa noite, caminhão 993, subindo, passa agora 2400. Chanel, Chanel 9183, contato radar, nada colagem. Suba e mantenha o nível de voo 380, via saída da El. Via da El 380, subindo, caminhão 9183. Uno 645. Segue. Conforme instruções do Centro Recife, voe a posição G-Dog. Confirma a posição? Golf India Delta, Oscar Delta. G-Dog. G-Dog, voo 645. Controle, autoriza a letra da presente para o outro, né, 9193? Autorizada, Chanel 9183. Muito obrigado, Leda, então, 9193. Uno 705, desce, mantenha 2.000 pés, ajuste o cimetrão no 095. Informe o final do procedimento de EDS X-Ray, pista no 0. 2.000, repassando a final. Ah, ali mantém, pistão no zero. Ali mantém, 2231. Então, 3897, decolar 233, controle 120, décima 8, bom voo. Obrigado, boa noite, 287. Salvador, boa noite, eu tô 3897, Israel, Leda Mótima. Contato a radar na decolagem, suba e mantenha o nível de voo 320 via saída da El. Via da El, nível 320, atenção da 3897, obrigado. Passada 2231, decolagem autorizada, pistão no zero, vento 170 graus, 2 nós. Está iniciando, 2231. Uno 705, completo final do procedimento ILS X-Ray, pistão no zero, chama agora a torre, na frequência 118, decimal 95. 1895, obrigado. Uno 705, boa noite, cheque trem, pouso autorizado, pistão no zero, vento 160 graus, 2 nós. Pouso autorizado, pistão no zero, Uno 705. Passarelo 2231, decolar 235, controle 120, decimal 8, bom voo. Obrigado, 208. Passarela 2231. Papa Romeu, Fox Papa Terra, 2.0. Papa Romeu, Fox Papa Terra, sendo estação via chegada a Mares, 0.50. Ajuste altímetro no 0.05. Tem ciência da informação, diz? Afirmativa, DC-50, via o Fox Papa Terra. Tudo é pronto, certo? Não está autorizado. Autorizado voa a posição ITAP, Fox Papa Terra. É voa ITAP, obrigado, Fox Papa Terra. Paciente da Trava. Controle ao passarelo 2231. Passarelo 2231. Contato, radar, decolagem, tudo mantendo nível de voo 160 via saída mão. Via mão para 160, passarelo 2231. Salvador, 2231. Prossigamos. Sim, vem coordenado o setor adjacente. Vá direto barreiras aí se não, não for completar com nenhum tráfego. Foi inicialmente VATAP, o passarelo 2231. E VATAP, aguardando a coordenação. Obrigado, senhor. Tener 9183, chama agora o centro Recife, na frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95. 251-3395, obrigado. Boa noite, 9193. Solo 705, no solo 39, libera via Fox, solo no 21, decimal 9. 219, boa, 705. Bono 866, sendo indicação via chegada a Mares, desce e mantém 050. Ajuste o último metrô 0195. Via chegada a Mares, desce ao 050, 10015. Autorizado Congonhas, nível 400, via Pesoluno 0, Pubá, via Nomeia, saída da Éole da Norte, vai decola da ONU 7, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5426, proteja. Com a PLB? 04. 4 a bordo, altímetro no 0 no 5, para acionamento de Rio no noite, décima 9, 5, bom voo. Salvador, boa noite, está 3197, posição 03, informação a Bravo, está pronto, cópia na Leão. Saída da El Lideiro, me aguarde cópia. Salvador, o 705 na Alfa, aqui Juliette. Juliette, Juliette, portão número 2, no 705. Juliette, portão 02, 705. O Dael Bideiro, confirma? Dael Leda Irume. Dael Leda Irume, grato. Ao término dos desvios, informe ao controle. 57, saída Dael Leda Irume. Decola da 10, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5423, corteja. 320 autorizado, Galeão, conforme a AP-November 857, Dael Leda Irume. 208 é o controle, 5423 é o transponder, o SAR 3197. Protegimento correto, chama para pushback acionamento. Controle Aracaju, na frequência 120, decimal 3. 170, mantendo 203, 273. Fox Papa Serra, desce mantenha 2 mil pés, ajuste altímetro no 0. 5 e forma final do procedimento ILS que foi pista no zero. 2 mil pés e chamada final, Fox Papa Serra. Gol no 866, foi a posição de SAP. Voa do SAP, gol no 866. Salvador, 2231. Salvador, 2231. Prossiga. Prossiga, senhor, coordenado. Voe Barreiras, voe Barreiras, passaria 2231. Obrigado, senhor. Quando o Fox Papa Serra aceitaria 17 dos detonantes no final para a base visual da mesma? É, 17 opera visual no instrumento. Do curva direita na proa 070, O limite radial 360 do VR em Salvador. Informe quanto visual para modificação do plano de voo. Ok, vai descer na proa 070 e limitado pela 320 VR em Salvador. Informará para o cancelamento. Para o cancelamento agora com o seu parceiro. Plano modificado 2146, esse mantém regras de voo visual para 1.500 pés, ajuste de altímetro 0.95. 1.500, 1.500, pro 70 ainda, faço para passear, vai informar visual com a pista. 7. O Gol no 866 pode voar a Sierra Vitor 368 para final do procedimento Whisker. Autorizado. O final do procedimento WISC, ILS WISC, estando a zero, foi o Serra Victor 368, informe estabilizado no procedimento. Esse mantém a 4 mil pés, ajuste altímetro no 0.95. Descida autorizada para 4 mil pés, no 0.95, voando Serra Victor 368, informará estabilizado. Informar só para passar a posição da 17, referência, relativo. Ela se encontra na posição de 2 horas e 7 milhas, o Fox Papa Serra. Ok, obrigado. Foi na, o Fox Papa Serra foi a curva direita na proa 090. Pro 90, Papa Serra, muito obrigado. Vamos com o visual com aeródromo, Papa Romeu, Fox Papa Serra. Ok, está visual com a 10, está visual com a 17, não, só para fins de instrução na 17, ok? Foi na proa 090, o senhor tem condições de manter visual? Perfeitamente, ele está totalmente visual, aqui estão as camadas só acima da gente. Gente. Bom, meu foco está para a Serra para o ingresso do circuito de tráfego de pouso na 17, chame agora a Torre Salvador, na frequência 118.95. 95, muito obrigado, até amanhã. Salvador, boa noite, Papai Romeu, Fox Papai Serra, base da 17, para instruções. Fox Serra, uso autorizado pista no 7, ventão no 70 graus, 3 nós. Fox Papai Serra, autorizado pouso, pista no 7, baixado travado. Passeia, segue para qual? Pode depois? Vai para Aerostar. Perfeito. Obrigado. Vai para passear a entrada e ver tudo da track agora, então a nave vai estar na Pampa. Não entendi. Pode pousar o teu informe. Ah, tá ok. Quer que faça o pouso longo ou curto? Acho melhor. Ok, obrigado. Oscar Vitor, uniforme autorizado. Tax até a Papá. Chame na Papá. É o Vitor Uniforme, continue o táxi via Papai, pista. Reporte Nero e pronto na cabeceira no 7. Passei a Solo 5-2, autorizado backtrack, após a saída do Citation via Papá, autorizado ingresso até o Parque da Estrada. Ao estacionar a frequência livre. Boa noite. Então, após o Citation, a gente vai fazer o backtrack. Após a LSA. O... Vamos para o próximo. Boa noite. Está livre, cheio de táxi. 3-1-7. Utilizado na IMS, voo 1-8-6-6. 1-8-6-6, completo final do procedimento, chame Tony. 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5. Motor Gol 1-8-6-6. Uno 8-6-6. Avistado, vento 1-7-0 graus com 3 nós. Pouso autorizado, pista no zero. É uma longa final. Pouso autorizado, pista no zero, voo no 8-6-6. Espera aí, 2-2-3-1. Chama agora o centro Recife, na frequência 1-2-8. Corrija. Chama o centro Recife na frequência 1-2-8-8, alterno 1-2-6-0. Chama Recife 288, alternando 1-2-6-0. Obrigado, bom serviço. Uno 0, Uno 5, Oscar Vitor Uniforme, aguarde instruções para decolagem, entrando na nacional da pista principal. Certo, Salvador, boa noite, chegou 1-0-9-9. Para Confim, só um instante, quatro. Agora. Na 3197, POB de 315, 3 horas e 20, alterna Campinas para o trás. Hotel ponto de espera no 0, ajuste no 0 no 5, é torre em 118.95. Obrigado, uma boa noite. Boa noite. 099, copia? Afirma, 099. Confins autorizado, 360, AP Zulu 21, decola da pista 10, curva à direita, Arbor, transição elevada, 120, decimal 8, 5444. Frente, então, 2 360, para Confins, AP Zulu 21, decola da 10, curva à direita, Arbor elétrica. Chama o controle 120 decimal 8 e o telefone é 444. Protegimento correto, champanhe. Chama ele. Hotel Romeu Golfo, pra cima. Salvador, gol 1-866. 1-866, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, 1-866. Controle instalado, parando. O 1-868 da Globo está cruzando 180, parando 520 no perfil da Mari. Confirmação aqui. 1-168, pegada a Mari, desse manter 050. Metrô 0095. Comente em perto da Mari 050, 1-168. Reclame de Globo 59, time 1-2-0-8, bom gol. Presente 208, grato, então, boa noite, bom serviço. Salvador, muito boa noite, é o Papa Tango, Oscar Victor Uniforme. Papa Tango, Oscar Victor Uniforme, contato radar na decolagem, submantendo o voo 400 via saída da EL. Via da EL para o 400, Oscar Victor Uniforme. Copia? Sierra November, Sierra November, 510, via litoral, sobrevoo Pituaçu, em coordenação com a torre para decolagem de Pituaçu. A torre opera em 11895, controle em 1208, acione 0156. A bota em marcha, minha torre, 118.95. Confirma o tráfego, chamou a sol. É o azul 2781 para a vitória da conquista, conforme repetitivo, seja da informação brava. Autorizado, vitória da conquista, 200, conforme o plano, decolada 10, direita, árbol, transição elefa, após elefa ao piló, controle 1208. 5414. Confirma o transponder e o controle? Controle 120, decimal 80, e o transponder é 5414. Autorizando 200, vitória da conquista, decola da frente 10, curva direita, saída árvore, transição elétrica após o piloto. Controle 208, transponder 5414, assunto 2781. Seguimento correto, um pronto. 197 de Cuba 03, CM 120 desse 98, controle, bom voo. Câmera colagem, sub, manda nível de voo 320. Aro 320, tá 3197. 3197, pode voar à direita, lendo, senhor? Autorizado, voar a posição da El. Da El da presente, 3197. Batango, Oscar Victor Uniforme, chama agora Centro Recife, na frequência 125, decimal 1, no alterno 133, decimal 95. Recife 251, no alterno 3395. Muito grato, tenha uma boa noite, Oscar Victor Uniforme. O número 68 vai cruzar o 060 para o 050. O número 168, desse mantém a 2000 pés, ajuste no I15, informa o final do procedimento da LS Actuary, pista no 0. 2000 com I15, eu botará no final do LS Actuary. O número 168. Puxa acionamento 612. Puxa, confirma. O gol 1099 no 612, puxa aciona. Autoridade, chefe ataque. Chefe ataque. obrigado, até o negócio. Está livre a decolagem, informe fora do solo. Uma informação no aeródromo 970 graus com 2 nós. Chefe, até o Romeu Golf, informe quando não sobrevoa. Camarada, sobrevoa até o Romeu Golf. Para o Galeão, autorizado nível 360, via P-November 857. Decola da pista 10, com curva direita, da El Leda, após Leda, Irume. 120, decimal 8, 5450. Bom, no 70, autorizado Galeão nível 360, via P-November 857, decola da 10, com curva direita, da El Leda, depois de segundo. 99, autorizado até o ponto de espera da 10, via Índia, ajuste 1015, torre 118.95. Via com 1015, 1895, 10.99. 3097, passa 150, chama-se trem 1251, antena 13395. 351, 3395, boa, 3097. Autorizado pista 10. Para informação, helicóptero à esquerda do campo se afastando, não interfere com o seu pouso. Gente, bom, 1968, livre pouso pela pista 10. Salvador Azul 2781, no terminal de carga, estacionamento. Autorizado, chama táxi. Chama na táxi 2781 da 0, muito boa noite, Gol 90, 99, quanto espera da 10 pronto. 0099, visual contrato na curta? Ah, ok, irmão. Chamou ainda a companhia após a passagem do mesmo autorizado a linha manter, pista 90. Após a companhia, a linha mantém o 90, Gol 90, 99. Salvador Azul 2781 para o táxi, POB 64, autonomia 3 horas, alterna Salvador, o Azul 2781. Não, 9 só. Direito 219, né? Decimal 95. Via Índia 295 2781. Alô, Salvador, muito boa noite, o nome é o seu. 1168, boa noite, prosseguir de Alfa e Juliette, portão 7. Alfa Juliette para 7. Agora abandonando o hotel Megalf. Luna 099, autorizado decolar, vento variável com 3 horas. Iniciando, 099. Golf abandonando, retorna pela estrada do Coco. Gente, atrás no Golf, qual é a sobre voo agora? Vai fazer a estrada CIA e depois a BR-324. Gente, pelo setor norte, informe quando na escala CIA? Informará setor norte, hotel para Golf. 1099 Golf, 17 chama no 20-8, controle bom voo. 208, obrigado, Manaus, 09. Controle Salvador, boa noite, boa noite, 099. 1099, contato radar na decolagem, submanter o nível de voo 360, via saída árvore. 360, via árvore, boa noite, 099. Variável com 3 nós. 2781, decolou 19, chame no 208, boa. 208, boa, 2781. Controle, boa noite, azul 2781. Azul 2781, não contato o radar na decolagem, submantendo de voo 200, via saída Alvo. Sim, solicito, se possível, liberação da restrição, o 2781 da Azul. Está livre de restrição de altitude, o Azul 2781. Submantenha direto no voo 200. Então, direto para 200, livre das restrições, grato, 2781. Controle Bono 099, solicita possível, proa de Montebu. Corri, mano, Montebu? Isso, Montebu. Montebu. Mike, Oscar, Tango, Índia, Bravo, Uniforme, confirma. É, Mike, Oscar, Tango, Bravo, Oscar. É de Montebu? Isso. Tchau, norte do aeródromo, próximo da IMAX. 1099, vou inicialmente elétrico. E Lepo, 099. Controle, o azul 2781 retornando. Como é que me escuta, informe quando o primeiro sobrevoo. Vai, mas vai avisar quando tiver no sobrevoo, quando é o meu golfe. Lado com o centro para coordenação, se possível, 2781. Azul 2781, foi a posição Elefa, e aguardo coordenação. Sim, está presente Elefa, aguardando 2781 no lugar. A identificação desse mantendo de voo 050, autorizado a chegar na Mari. Eu tava meu Golfe, inicialmente na minha escuta. Vou monitorar aqui, se você afastar muito, oriente que já no controle. Informe quando eu não sobrevoo. Ok, eu vou me afastar um pouquinho, sim. Eu vou transferir controle e chamará no retorno. Ah, legal então, até volta, um abraço. Controle ao Papa Romeu, até o Romeu. Amen. Boa noite, passou a rotatória. Está com pro da BR-324 Simões Filho, 500 pés e vó. Informe iniciando sobrevoo até Romeu Golf. Formará no sobrevoo até Romeu Golf. Chama-se para Recife, as frequências 288 até na 260. 288-260, obrigado, boa noite, 099. contato com o voo 1705, 139, 347, Campinas. 705, tá livre até o ponto de espera. Ajuste 1016 e torre em 118.95. 1016, 118.95, livre, passa até o ponto de espera, dono zero, boa noite. Bom. Romeu, até Romeu, bom. Pronto, até Romeu, bom. Vamos iniciando o sobrevoo.